tantos sonhos pra viver. Muitos não querem enxergar que existe morte no olhar das pessoas que não te conhecem. Isso me faz desejar ainda mais tua presença. Então me lembro que o morrer pra mim já não é o fim, mas uma vida eterna ao teu lado. Meu maior prazer é saber que és meu amigo. Deixaste teu trono de glória, porque te importas comigo. Tudo que tenho e sou já não pertencem a mim, porque essa vida que hoje vivo já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a terra aguarda o dia quando o Filho de Deus se de ti, tua face veremos. Vamos viver neste santo lugar pra reinarmos contigo. Toda honra e glória te renderemos para o teu louvor. Sempre seremos. Saber que és meu amigo, deixaste teu trono de glória, porque te importas comigo. Tudo que tenho e sou já não pertencem a mim, porque essa vida que hoje vivo já não mais vivo eu, mas Cristo vive.